Falar de memória. Viva, sejam bem-vindos. Falar de memória de regresso à Avenida da Praia Grande. Da última vez que aqui estivemos, recordámos quando, em 1822, Macau foi por alguns meses governado de forma autónoma, depois de proclamada a Primeira República do Oriente. Foi através dos jornais americanos que aqui chegavam e que traziam essas ideias liberais, foi por causa disso. Nessa altura, nasceu em Macau o primeiro jornal em língua estrangeira publicado em solo chinês. Chamava-se A Abelha da China, João. Exatamente, A Abelha da China. A Abelha da China é não só o primeiro jornal que se publica em língua portuguesa a Oriente de Goa, portanto, o primeiro jornal ocidental aqui impresso, mas é também o boletim oficial do governo, portanto, na altura, porque o único boletim oficial, o Gazeta, publicava-se em Lisboa. E, portanto, isso servia para todas as colónias. O Império Português regia-se por um único boletim oficial. Mas a Abelha da China surge, e surge a Abelha da China surge num contexto marcadamente político, que é a Revolução de 1820, que tem os seus ecos aqui 2 anos depois, 1822, e o nascimento desse jornal está intimamente ligado ao seu redator principal e às forças que, na altura, muito influenciadas pelos movimentos independentistas brasileiros, levaram a cabo depois esse tal movimento que descamba na Primeira República Democrática do Oriente, de que falaste. O dirigente da Abelha da China é Frei António de São Gonçalo de Amarante, um monge dominicano. Um monge dominicano, uma ordem que, por si só, é uma ordem constituída por frades militantes. Não esquecer que os dominicanos foram os homens da Inquisição durante a Idade Média, tudo aquilo. E depois deram também homens do progresso, como este, Frei António de São Gonçalo de Amarante, que é um homem de progresso, é um homem liberal, que dá o título ao jornal, A Abelha da China, que é a abelha que pica os absolutistas, não é? Ou corcundas, como se chamavam, ou como aqueles eram dado o epíteto de corcundas no jornal, na Abelha da China, que trazia diatribes semanais importantes contra o absolutismo. Era um jornal que dizia claramente ao que vinha. Exatamente, portanto, não era, estava longe de ser um jornal independente. E o próprio jornal dizia que não era independente, era liberal e contra os absolutistas, portanto. O nome Abelha da China tem também referência ao facto de a abelha ser um animal laborioso, parte de uma diligente organização. Exatamente, pronto. Na altura, portanto, a Revolução Francesa estava os ideais da Revolução Francesa estavam na Abelha da China e, portanto, a abelha é um dos símbolos napoleónicos, portanto, da organização, do trabalho, disciplina. Isso, da disciplina, e de maneira que daí esse título de Abelha da China. O jornal tem um impacto muito grande, tem um impacto, pode-se dizer, tão grande ou maior do que o que a televisão hoje tem, portanto, porque na altura era a única fonte de leitura da comunidade portuguesa que vivia aqui. E, portanto, foi muito fácil arregimentar as hostes para o lado liberal e dá-se esse período em que Macau praticamente vive independente, não só de Goa, de quem dependia, mas independente da metrópole, portanto, de Lisboa. O governo do Leal Senado é de facto uma república independente, como diz Almerim de Lessa no estudo que fez sobre essa época, e é um dos estudos mais interessantes e mais profundos sobre que foi feito sobre Macau e sobre essa época. De maneira que, mas claro, como todos os jornais militantes, é um jornal que teima a morte. Tal como as ideias que lhe deram a origem aqui a Macau. Exatamente, porque o absolutismo regressa com os navios do capitão de mar e guerra Garcês Palha, que reimpõe o regime absolutista existente aqui, rasga a Constituição, e a Abelha da China é queimada em ato público, que ficou em ata, à porta do Leal Senado. E de maneira que, em salvo erro, em agosto, pela força do calor, como dizia um humorista português antigo, a Abelha da China é queimada pela variação do Leal Senado e com o povo reunido no largo do Leal Senado. Entretanto, o Frei António de São Gonçalo de Amarante foge antes de ser preso, foge primeiro para Cantão, onde tinha pessoas que lhe deram apoio, e depois foge para Calcutá, na Índia, enquanto a variação do Leal Senado, que estava com ele, é toda presa, enviada para Goa. Alguns deles pedido a condenação à morte, nenhum deles felizmente foi executado, mas ainda passaram, como se diz, as passas do Algarve em Goa. E assim recordámos o Abelha da China, o primeiro jornal de língua estrangeira a ser publicado em solo chinês. Obrigado, João, até para a semana. Obrigado.